Ó minha santa, porque meu sangue não é sagrado? No mais alto do morro, eu também toco o céu. Santa, não tenho foro nas mãos, mas meu corpo é esburacado. O inferno me é fadado, ó santa. Eu já não quero o teu paraíso. Eu já não quero o teu abrigo. Eu não posso entrar no céu. Eu não quero entrar no céu, santa, santa. O meu drama é. Minha mãe, que também é mãe, no luto por todos, por todos, por todos que a vida levou. Minha mãe, a cidade é o inferno pra nós. Aonde estava você, santa? As bichas, você não morreu por nós. Em nome dos leites, você não morreu por nós. E as criancinhas do branco, você não morreu por nós. E o barraco, não de tijolo, você não morreu por nós. E o universitário bolsista, você não morreu por nós. Você não morreu por mim. Você não me protegeu. O corpo divino é você. O corpo é feio, mãe. O quanto minha mãe orou por você. E essa santa fé te vem oi? Te vem lá? De onde vem essa santa fé? Ó santa, ó santa, você não morreu por nós.